Fecheiro 9, página 72. Ali havia pouco que fazer. Rabbi e Fergus eram suficientes para atender aos poucos animais restantes. O jovem Jamie, com os seus 10 anos, estava já em idade de prestar bastante ajuda. Procurando algo que fazer, Jamie pegou numa braçada de feno e levou-a à mula da parteira. Quando acabasse o feno, teria de matar a vaca. Ao contrário das cabras, a ela não lhe bastava o pasto de inverno das colinas, mesmo ainda com as ervas que os meninos traziam. Com sorte, os animais durariam até à primavera. Quando entrou no celeiro, Fergus levantou os olhos. Ela é uma boa parteira? De boa reputação? Perguntou, apontando agressivamente com o queixo. Não creio que a madame deva sujeitar-se às mãos de uma camponesa. Como queres que eu saiba? Replicou Jamie irritado. Talvez me devesse ocupar de contratar parteiras? A senhora Martin, a velha parteira que tinha assistido ao nascimento de todos os Murray anteriores, tinha morrido durante a fome do ano seguinte a Culloden, como tantos outros. A senhora Inês, a nova parteira, era bem mais jovem. Seria de esperar que já tivesse experiência suficiente para saber o que fazia. Rabbi também parecia inclinado a participar da discussão. Olhou para Fergus com um ar carrancudo. O que significa isso de camponesa? Tu também és camponês, não te deste conta disso? Fergus olhou para ele, rebitando o nariz com muita dignidade, apesar de ter de alçar a cabeça para o fazer, visto ser mais baixo que o amigo. O facto de eu ser camponês não tem importância, disse, alterado. Eu não sou parteira. Não, és um fiddle-me-fike. Rabbi deu ao seu amigo um forte empurrão. Com uma exclamação de surpresa, Fergus caiu pesadamente para trás. Levantou-se rapidamente para se lançar contra Rabbi, que ria sentado na borda da manjedoura. Mas Jamie pegou nele pelo colarinho. Nada disso, ordenou. Não quero que estraguem o pouco feno que nos resta. Pôs Fergus em pé e, para o apaziguar, perguntou: O que sabes sobre parteiras, afinal de contas? Muito, milord. Fergus sacudiu a roupa com gestos elegantes. Enquanto vivia em casa de Madame Elise, muitas das damas foram postas no leito. Não duvido, interpôs Jamie com secura. Para dar à luz, queres dizer? Para dar à luz, claro. Caramba, eu mesmo nasci ali. O rapaz francês encheu o peito, fazendo-se de importante. Evidentemente, Jamie contraiu a boca. Bom, confio que tenhas de facto cuidadosas observações e que possas dizer como se devem fazer as coisas. Fergus ignorou o sarcasmo. É verdade, disse despreocupado. Naturalmente, a parteira deve pôr uma faca sob a cama para cortar a dor. Não tenho a certeza se ela fez isso, murmurou Rabbi. Pelo menos não parece que o tenha feito. A maior parte dos gritos eram inaudíveis ali no celeiro, mas ainda assim podia ouvir alguma coisa. E deve pôr-se um ovo consagrado com água benta aos pés da cama, para que a mulher possa expulsar o menino com facilidade. Eu próprio dei um ovo à mulher, mas acho que ela não sabia o que fazer com ele. E eu guardei-o especialmente para o último mês, acrescentou Rabbi, visto que temos tido tão poucos. Queria assegurar-me de que teria pelo menos um para quando fosse preciso. Depois do nascimento, prosseguiu Fergus, perdendo as dúvidas no entusiasmo da sua dissertação, a parteira deve preparar um chá com a placenta e dar de beber à mãe, para que o leite flua com abundância. Rabbi teve uma ânsia. Com a placenta! Exclamou incrédulo. Meu Deus! Jamie também se sentia um pouco enojado com aquela exposição de conhecimentos médicos modernos. Bom, assim disse a Rabbi, tratando de fingir desembaraço. Eles comem rãs, sabias e caracóis. Suponho que comer a placenta não é tão estranho assim. Para os seus botões, perguntou se eles próprios demorariam muito a ter de comer rãs e caracóis, mas preferiu guardar para si o comentário. Rabbi fingiu mais algumas ânsias. Cristo, quem quer ser francês? Fergus, que estava sentado ao lado de Rabbi, girou e disparou um rápido murro. Era pequeno e delgado para a sua idade, mas forte, apesar de tudo. Conhecedor dos pontos fracos de um homem. Conhecimento esse que adquiriu quando desenvolvia a atividade carteirista nas ruas de Paris. O golpe apanhou Rabbi nas costelas, fazendo-o dobrar-se e grunhir como um porco. Respeita quem é melhor que tu, se fazes favor, disse Fergus. O rosto de Rabbi adquiriu diversos tons de vermelho, e ele abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe, tentando ganhar fôlego. Abriu muitos olhos numa expressão de intensa surpresa. Estava tão ridículo que custou a Jamie não rir, exceto pela sua preocupação com Jenny e a irritação que lhe provocavam as rixas dos moços. Porque não deixas de... Começou. Interrompeu-o um grito do pequeno Jamie, que até então tinha guardado silêncio, fascinado pela conversa. O que... Jamie... Girou sobre os calcanhares e levou automaticamente a mão à pistola que levava ao abandonar a gruta. Mas não havia nenhuma patrulha inglesa no pátio do estábulo. Que diabo aconteceu? Então ele viu três pequenas manchas negras que voavam sobre as matas mortas no campo de batatas. Corvos, disse, sentindo arrepiar o cabelo da nuca. Aquelas aves da guerra e da matança chegarem numa casa durante um nascimento era o pior dos presságios. E uma daquelas sujas criaturas tinha pousado no telhado ante os seus próprios olhos. Sem pensar, sacou a pistola do cinto e apoiou o cano no antebraço para apontar com cuidado. A arma sacudiu e o corvo estourou numa nuvem de penas negras. As duas aves, por perto, desataram a voar, afastando-se agitadas. Os seus ásperos gritos perderam-se rapidamente no ar de inverno. Mon Dieu! Exclamou Fergus. C'est bien ça! Sim, bom disparo, senhor. O Rabbi, ainda impressionado, tinha-se reposto a tempo de ver o tiro. Agora apontava para a casa com o queixo. Olhe, senhor, não é a parteira? Era a senhora Innes, sim, que aparecia com a cabeça pela janela do andar superior, com o loiro cabelo solto, tratando de olhar para o pátio. Talvez o ruído do disparo a tivesse feito temer algum problema. Jamie saiu do pátio e agitou a mão para a tranquilizar. Está tudo bem, gritou. Foi só um acidente. Não queria mencionar os corvos, para o caso de a mulher comentar com Jenny. Suba! Gritou ela sem dar muita atenção. O bebê nasceu e a sua irmã quer vê-lo. Jenny abriu um olho, azul e levemente rasgado, como o de Jamie. Acabaste por vir, não é? Pensei que alguém teria de estar aqui, ainda que fosse para orar por ti, resmungou. Ela fechou o olho e um leve sorriso curvou-lhe os lábios. Aparecia-se muito com uma pintura que ele tinha visto foi em França. És mesmo pateta, mas estou feliz, disse com suavidade. E abriu os olhos para dar uma olhadela ao vulto envolto que tinha na dobra do braço. Queres vê-lo? Ah, é um homenzinho. Com mãos experientes, depois de ser tio durante anos, Jamie pegou no pequeno embrulho e acomodou-o contra o seu corpo, retirando a ponta do cobertor que tapava o rosto. O bebê tinha os olhos muito fechados. As pestanas não eram visíveis na ruga profunda das pálpebras, que formavam um ângulo agudo sobre a suave redondez das bochechas. Esse, imaginava ele, talvez fosse o único traço identificável a fazê-lo parecer-se com a mãe. A cabeça estava cheia de estranhos volumes e desviada para o lado. O seu aspecto levou Jamie, incomodado, a compará-lo com um melão. Mas a grossa boquinha mantinha-se descontraída e aprazível. O úmido lábio inferior estremecia com o ronquido que acompanhava o esgotamento de ter nascido. Foi um trabalho duro, não foi? Comentou dirigindo-se ao menino. A mãe é que respondeu. Sim, de veras. No armário há uísque. Queres trazer-me um copo? A sua voz soava rouca. Teve de pigarrear para completar o pedido. Uísque? Não deverias beber cerveja com ovos batidos? Perguntou o irmão, reprimindo com dificuldade a imagem mental do que, segundo Fergus, era o alimento adequado para as recém-mamãs. Whisky, assegurou ela, decidida. Quando estavas doente, cansado e com a perna tão durida, dei-te cerveja com ovos batidos? Deste-me coisas muito piores, disse ele, sorrindo de orelha a orelha. Mas é verdade, também me deste whisky. Colocou cuidadosamente o menino a dormir na cama e foi à procura da bebida. Já tem nome? Quis ele saber, apontando para o bebé com a cabeça enquanto servia uma generosa quantidade do líquido ambarino. Vou chamar-lhe Ian, como o pai. Jenny encostou a mão na cabecinha arredondada, recoberta por uma pelugem castanha dourada. No ponto macio do cucuruto, palpitava visivelmente o pulso. A Jamie parecia tremendamente frágil, mas a parteira tinha assegurado que era um menino são e vigoroso. Ele teria de acreditar na palavra dela. Movido por uma obscura necessidade de proteger aquele ponto macio, tão exposto, levantou uma vez mais o bebê e cobriu-lhe a cabeça com o cobertor. A Mary McNabb contou-me o que fizeste à senhora Kirby, comentou Jenny, bebendo um trago. Que pena eu ter perdido a cena. Disse a Mary que essa bruxa velha esteve a ponto de engolir a própria língua quando te ouviu. Jamie sorriu, dando suaves palmadas nas costas do bebê, que descansava sobre o seu ombro, dormindo profundamente. O seu corpinho, inerte como um presunto sem osso, era um peso macio e reconfortante. Que pena ela não o ter feito. Como consegues suportar essa mulher? Eu estrangulava se a tivesse em minha casa todos os dias. A sua irmã ofegou e fechou os olhos, lançando a cabeça para trás para que o uísque lhe descesse pela garganta. As pessoas incomodam até onde a gente permite e eu não lhe permito muito. De qualquer modo, disse, abrindo os olhos, não me desagradaria livrar-me dela. Estou a pensar mandá-la ao velho Kettrick, o de Brochmorda. No ano passado perdeu a esposa e a filha. Precisará de alguém que o ajude. Sim, mas se eu fosse o Samuel Kettrick, ficaria com a viúva do Murray, não com a do Kirby, observou Jamie. A Peggy Murray já está arranjada, assegurou a sua irmã. Na primavera irá casar-se com o Duncan Gibbons. O Duncan não perdeu tempo, comentou com surpresa. Então, ocorreu-lhe algo e sorriu. E algum dos dois sabe? Não, respondeu ela, devolvendo-lhe o sorriso. Depois, o sorriso esfumou-se num olhar especulativo. A não ser que também estejas a pensar na Peggy. Eu? Jamie sobressaltou-se, como se ela acabasse de sugerir que ele desejava saltar pela janela. Ela só tem 25 anos, insistiu Jenny. Pode ter mais filhos e é boa mãe. Não terás bebido demais. Estou a viver numa gruta como um animal e tu pensas em arranjar-me uma esposa? De repente senti um vazio por dentro. Há quanto tempo não te deitas com uma mulher, Jamie? Perguntou a sua irmã, em tom coloquial. Voltou-se a olhar para ela, estupefacto. Que tipo de pergunta é essa? Não tens estado com nenhuma das solteiras que vivem em Lallybroch e Brochmorda? Continuou ela, sem lhe prestar atenção. Eu teria sabido. E creio que também com nenhuma das viúvas. Fez uma delicada pausa. Sabes perfeitamente que não, respondeu ele, sentindo-se enrubescer. Porquê? Perguntou Jenny sem rodeios. Como assim porquê? Olhava com a boca entreaberta. Perdeste o juízo? Vês-me capaz de me escapulir de casa em casa deitando-me com toda a mulher que não me expulsa vassouradas? Como se alguma te fosse expulsar. Não, Jamie. És um bom homem. Jenny sorriu com uma certa tristeza. Não te aproveitarias de nenhuma mulher. Primeiro terias de casar, não é? Não, exclamou ele violento. O bebé retorceu-se com um murmúrio sonolento. Automaticamente, Jamie mudou para o outro ombro, sem deixar de lhe dar algumas palmadinhas, enquanto fulminava a sua irmã com o olhar. Não penso em casar-me de novo, por isso podes esquecer essa ideia de casamento, Jenny Murray. Não quero saber de nada disso, ouviste? Ouço, sim, disse ela sem se perturbar. E encostou-se um pouco mais na almofada para o olhar nos olhos. Pensas em viver como os monges até ao fim dos teus dias? Ir à tumba sem um filho que te enterre e que abençoe o teu nome? Ocupa-te das tuas coisas, maldita sejas. Com o coração acelerado, ele voltou-lhe as costas para se dirigir até à janela. Ali ficou a olhar sem interesse para o pátio dos estábulos. Sei que ainda choras pela Claire, soou nas suas costas, suavemente, a voz de Jenny. Achas que eu poderia esquecer o Ian, se ele não regressasse? Mas é hora de seguir adiante, Jamie. A Claire não ia querer que passasses a vida só, sem ninguém que te console e te dê filhos. Ele ficou ainda um momento em silêncio, antes de responder, sentindo o calor que emanava da cabecita de encontro ao seu pescoço. Ela estava grávida, murmurou ele, por fim, falando com o seu próprio reflexo no vidro embaciado. Quando a perdi? De que outro modo podia dizê-lo? Não tinha maneira de explicar à sua irmã onde estava Claire, de explicar-lhe que não podia pensar em outra, com a esperança de que Claire estivesse viva, ainda que soubesse que a tinha perdido para sempre. Depois de um longo silêncio, por fim, Jenny perguntou baixinho: por isso é que vieste hoje? Ele suspirou e voltou-se. Talvez sim. Já que não pude ajudar a minha esposa, pensei que poderia ajudar-te. Na realidade, não pude, disse com uma certa amargura. Sou tão inútil para ti como fui para ela. Jenny estendeu-lhe uma mão, cheia de aflição. Jamie, meu querida. Mas interrompeu-se com os olhos dilatados por um súbito alarme. De lá de baixo chegavam gritos e ruídos de madeira estilhaçada. Virgem Santa, disse empalidecendo ainda mais, são os ingleses. Deus meu! Era tanto uma prece como uma exclamação de surpresa. Jamie olhou para a cama e para a janela, calculando as possibilidades de se esconder e as de escapar. O ruído de botas já se ouvia nas escadas. O armário, Jamie, sussurrou a sua irmã com urgência. Sem hesitar, entrou no armário e fechou a porta. Um momento depois, a porta do quarto abriu-se violentamente. Assumou uma silhueta de jaqueta vermelha e um chapéu puxado para baixo, apoiando-se numa espada desembainhada. O capitão de dragões fez uma pausa, percorrendo o quarto com os olhos. Finalmente fixou-os na cama. A senhora Murray? Perguntou. Jenny fez um esforço por erguer as costas. Sou eu? E que diabo faz você em minha casa? Perguntou. Estava pálida, com a cara brilhante pelo suor e os braços trêmulos, mas mantinha a cabeça erguida e um olhar frio. Saia daqui. Sem lhe dar atenção, o homem entrou no quarto para se aproximar da janela. Jamie viu passar a sua forma indistinta junto à esquina do armário. Depois reapareceu de costas para ele, dirigindo-se a Jenny. Um dos meus batedores informou-me ter ouvido um disparo nos arredores desta casa não há muito tempo. Onde estão os seus homens? Não tenho nenhum. Os braços, trêmulos, já não a sustentavam mais. Jamie viu que a sua irmã se deixava cair sobre as almofadas. Já levaram o meu esposo? e o meu filho mais velho não tem nem 10 anos, não mencionou Rabbi nem Fergus, que já tinham idade suficiente para ser tratados ou maltratados como homens. Se isso ocorresse ao capitão, era de esperar que tivessem corrido de lá quando viram os ingleses. O capitão era um homem calejado, de idade madura, com pouca credulidade. Nas terras altas, ter armas é um delito grave, disse. Depois, voltando-se para o soldado, que entretanto tinha entrado, revista casa Jenkins, teve de levantar a voz para dar essa ordem, pois nas escadas a comoção era alta. Jenkins girou para sair do quarto, mas naquele momento entrou a senhora Innes, a parteira, passando violentamente junto ao soldado. Deixa em paz a pobre senhora, exclamou, enfrentando o capitão com os punhos apertados junto ao corpo. Tremia-lhe a voz e o coque estava a desmanchar-se, mas manteve-se firme. Saiam daqui, malditos, e deixem-na em paz. Não estou a maltratar a tua senhora, disse o capitão com certa irritação. Era óbvio que julgara que a senhora Innes era uma das criadas. Só venho, não faz ainda uma hora que deu à luz. Não é decente sequer olhar para ela. Muito menos... A senhora deu à luz. A voz do capitão tornou-se mais aguda. Com súbito interesse, os seus olhos passaram da parteira para a cama. Deu à luz um menino, senhora Murray? E onde está a criança? A criança em questão moveu-se dentro dos cobertores, perturbada pela mão tensa do seu horrorizado tio. Nas profundezas do roupeiro, Jamie podia ver a cara da sua irmã, branca até aos lábios, imóvel como uma pedra. A criança morreu, disse. A parteira abriu a boca espantada. Por sorte, o capitão seguia, concentrado em Jenny. Verdade, disse lentamente. Foi mamã. O grito de angústia vinha da porta. O pequeno Jamie desprendeu-se das mãos de um soldado para se lançar para os braços da sua mãe. O menino morreu, mamã. Não, não. Caiu de joelhos a soluçar, escondendo a cara entre os lençóis. Como que chamando pelo seu irmão, o pequeno Ian esperneou com notável vigor contra as costelas de seu tio. A seguir emitiu uma série de rosnados sufocados que felizmente passaram despercebidos no alvoroço exterior. Jenny tentava consolar o pequeno Jamie. A senhora Innes fazia esforços inúteis para o levantar. O capitão tentava em vão fazer-se ouvir acima dos gemidos entristecidos do menino. E por toda a casa vibravam os sons abafados das botas e dos gritos. Jamie teve a impressão de que o capitão queria saber onde se encontrava o corpo do recém-nascido. Apertou o corpo em questão para sufocar qualquer intenção de pranto. Levou a outra mão ao cabo do punhal, mas era um gesto vão. Se abrissem o roupeiro, nem sequer cortar o pescoço lhe serviria de nada. O recém-nascido emitiu um ruído, sugerindo que não lhe agradava tamanha agitação. Para Jamie, que já via a casa em chamas e os seus habitantes massacrados, o som pareceu-lhe tão potente como os agoniados uivos do seu sobrinho mais velho. Foi você! O pequeno Jamie tinha-se posto em pé com a cara inchada pelas lágrimas e a ira e avançava para o capitão com a cabeça baixa, como um pequeno carneiro. Você matou o meu irmão, inglês de merda. O capitão, surpreendido por aquele ataque, deu um passo atrás, piscando os olhos. Não, rapaz, estás muito enganado. Caramba, eu só... Maldito estúpido. Amic andia boil. Completamente fora de si. O pequeno Jamie avançava para o capitão, gritando todas as obscenidades que tinha ouvido na sua vida. Ora em gaélico, ora em inglês. Em, disse o bebé Ian ao ouvido do Jamie mais velho. Em. Isto parecia-se já com uma tentativa de um grito. Em pânico, Jamie soltou o punhal e afundou o polegar na suave e úmida abertura que estava a emitir aqueles sons. As gengivas desdentadas do bebê fecharam-se em redor do dedo, com uma ferocidade que esteve a ponto de arrancar-lhe uma exclamação. «Saia! Saia daqui! Saia ou eu mato!» gritava o jovem Jamie ao capitão, com a cara contraída pela cólera. «Espero pelos meus homens no andar de baixo», informou o capitão com toda a dignidade que lhe foi possível. E retirou-se, fechando apressadamente a porta. O pequeno Jamie, privado do seu inimigo, caiu ao chão e lançou-se num pranto indefeso. Pela fresta da porta, Jamie viu que a senhora Innes olhava para Jenny, abrindo a boca para formular uma pergunta. Jenny levantou-se como Lázaro, com uma expressão feroz, juntando um dedo contra os lábios para impor silêncio. Tirou os pés da cama e sentou-se à espera. Os ruídos de soldados soavam em toda a casa. Jamie respirou profundamente e preparou-se. Teria de correr o risco. Tinha a mão e o pulso molhados de saliva e os rosnidos frustrados do bebê aumentavam de volume. Saiu aos tropeções de guarda-fatos, banhado em suor, e pôs o bebê nos braços de Jenny. Ela descobriu o peito com um só movimento e oprimiu a cabecinha contra o seu mamilo, inclinando-se para proteger o vulto pequeno. O pequeno Jamie levantou-se ao ver a porta do guarda-fatos abrir-se. Agora, encostado à porta, aturdido, olhava alternadamente para a sua mãe e para o seu tio. Quando os gritos e os rangidos da guarnição anunciaram a partida dos soldados, Ian Filho, já saciado, roncava nos braços da sua mãe. Jamie viu-os afastarem-se junto à janela onde não podia ser visto. O quarto estava em silêncio, exceto pelo barulho que a senhora Innes fazia a beber whisky. O jovem Jamie sentara-se junto à mãe, com a cara encostada ao seu ombro. Ela não voltara a olhar para cima assim que tomou o bebê nos braços. Deixara-se estar sentada, com o bebê no colo, com o seu cabelo escuro a tapar-lhe a cara. Jamie aproximou-se e tocou-lhe no ombro. O calor que ela emanava parecia um choque em comparação com o frio gélido do seu estado natural. Aliás, o toque de outra pessoa era para ele quase estranho e pouco natural. Descerei ao alçapão, disse suavemente. Quando escurecer, voltarei à gruta. Jenny assentiu com a cabeça sem olhar para ele. Notava nela vários cabelos brancos entre os negros, sobretudo no risco a meio da cabeça, onde ia ganhando uma tonalidade prateada. Creio que não devo voltar a descer, disse por fim, durante algum tempo. E a sua irmã assentiu uma vez mais, sem dizer nada.